3660 na Alfa antes daquilo. Tá 3660, prossegue em frente. Repórter antes da taxa de Juliette. Repórter antes da Juliette na Alfa, tá 3660. 924, ingressa Juliette, posição 05. Juliette 05, 924. Paulo Salvador, bom dia, gol no 600, livrou na Golf para instruções. Gol no 600, seu táxi será via Alfa, ingressará na Kilo, pátio 3, no pátio 3 aguarda instruções do solo. Seu portão previsto é o 612 e ainda se encontra ocupado. Alfa, Kilo para o pátio 3, aguardando instruções. Provavelmente é o 6, gol no 600. Tá 3173, pronto, cópia. 3173, pronto. Tá 3173, está autorizado Guarulhos, nível de voo 340 via Upper Whisky 50. Decola da 10, primeira curva à direita, na saída da EL, transição de NER 50 no 1, eu transpondo o controle 119 decimal 8. Sente autorizado Guarulhos 340, Upper Whisky 50. Decola curva à direita, saída da EL, transição de NER. Transponder 5011 e o controle 1998, tá 3173. Cotejamento correto, confirme o portão? 2. Reporte quando pronto, pressionamento puxo no 02. Reportará, obrigado. Tá 3660, ingressa pátio 1, posição 10. Autorizado para 10, via Juliette, tá 3660. Juliette. Juliette Bravo Delta, prossiga no pátio 3, táxi para? 5. Confirme? 5, Angara vai. Gente, reporte para ingresso no pátio principal. Semana. Passeguendo 0. Direto Bravo Delta avisou com Airbus, passando agora à sua frente. O tráfego que eu precede é um Eco 110 do Abaeté. Complete final ILS é um Glide, torre 118, decimal 3, gol no 697. Reduzindo, 283, obrigado, bom trabalho. Tráfico avistado, continua a aproximação. Informa cabeceira deslocada 1.200 metros. Aguarde pista livre. Deslocada 1.200 metros ou 697. 3282 para reduz para 19-8. 1-3-2-2, controle Salvador, 19-8. Condor, eu vou no 328, sente informação, Oscar. Uno 328, aciona a identificação, autorizado chegada a Mari. Desça para nível 200 inicialmente. Restrito nível 200, chegada a Mari, gol no 328. Controle Salvador 3192, informação Oscar 0150. 3192, aciona a identificação, autorizado chegada a Mari, desça mantenha nível 050. Mari 050, solicita o R-Nave para 10. Gente, após ETAP, autorizado Serra VIP 3. Autorizado RNAV, tá 3192. Autorizado, 3192. Gol no 328, reautorizado nível 060. 060, gol no 328. Uno 697, solo azul no 4, livre direito, chame solo, 121, décima 9. Ó, Librão 219, Uno 697, chama. Boa noite, 06, autorizado Aracaju, nível de voo 190, Golf 677 a rota. Decola 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju 5010, transponder controle 119.8. Gente, Aracaju, nível 190, Golf 677, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo Aracaju. Transponder 5010, controle 119.8. Cotejamento correto, reporte quando pronto para puxa acionamento, informe o portão. Está no portão 7. 07, ciente, reporte quando pronto. Ciente, mais 10 minutos para fechar a porta. 1697, livrando a tua escuta, porta. Bom dia. Bom dia, táxi via Alfa, reporte Anza, taxiway Kilo. Voo no 8, Cogine, 1697. Ciente, na Alfa, reporte Anza, taxiway Kilo, voo no 697. Boa tarde, esquerda 035, limitado pela radial 290, estava procurador de Inalvera, reação nominal, por adiantar. Chama 2282. 3192, pode voar direto do TAP. Autorizado, então 3192. Após o TAP, autorizado já hábito 366. Desça para 2500 pés, QNH 1014, responsabilizado. 2500, levou a etapa após procedimento do 3192. 1-3-2-8, reautorizado nível 050. 050, solicito desvio à esquerda para evitar formação, para o 0-2-0. Ciente, por quantas milhas gol no 3-2-8? Por 3-0 milhas, gol no 3-2-8. Ciente, após desvios, voar direto e TAP, gol no 3-2-8. Desça para nível 050. Desce para o 050, eu após desvios e TAP, gol no 3-2-8. Of 7 autorizado, prosseguir via Alfa Juliette, Porto 9. Alfa Juliette 209, economia na 7. São Salvador, boa tarde, UTAN 3566, está sentindo artista, autorização Aracaju. Gente, confirme nível. 190. Gente, aguarde. Boa tarde, Papatango Mike, Foxtrot Oscar. Confirma. Mike, Foxtrot Oscar, senhor. 3, acionado para início de táxi até o Pátio 5. Observe, o Gol está ingressando no Pátio agora. Vai seguir o mesmo e informar na Quebec. Sim, observar o Varig Gol, bota lá na Quebec, está seguindo. Solo, Salvador, UTA 3173, na posição 2, pushback acionamento. Na 2 está livre, pushback em táxi. Calma para o táxi, 3173. Proando, Itapegol, 1328. Ciente, desça para nível 040, Golan 328. Após Itape, foi na Prodituna. Desce para o 040, para o Itap, após o Duna, Golan 328. Boa tarde, senhor, UTA 3834 370, sentido Oscar para Fortaleza, na sua escuta, quanto possível? Torcida do 3834, aguarde fora. Na sua escuta, quanto possível? Informação. Já na 6320, aciona a identificação, reduz a velocidade para 250 nós, autorizado chegada a mão, desde manter a nível 050. 050, reduzindo para 250, o Xané, 6320. Foxtrot Oscar da Quebec para o cruzamento. Autorizado, Foxtrot Oscar. 3192, se tiver condições, autorizado R9 e reporte estabilizado. Ok, autorizado, estabilizado, 3192. Novo Salvador, Papatã, Brasa 6, Foxtrot. Foxtrot Salvador, confirme setor que faz. Forte, Brava 6 Foxtrot, virá para correr o forte. Fundo 1500, será coordenado agora de fora. A 1500 coordenadas. Boa tarde, Salvador, Passaredo 2230, informação Oscar. Passaredo 2230, ação de identificação, autorizado chegada AMAN, desse manter a nível 060. AMAN 80, 060, 2230. É, corrigindo, Passaredo 2230, desse manter a nível 080. 80, 2230. Controle, Papatango, Victor Índia Juliette. Papatango, Victor Índia Juliette, prossiga. Victor Índia Juliette, Boipeba, Salvador, Mateus do 1500 pés, através de Vera Cruz, acionado 01-6-1-2 a bordo. Papatango, Victor Índia Juliette, mantenha o corredor Vera Cruz, reporte para ingresso corredor Interlagos na vertical de Paripe, Victor Índia Juliette. Reportar em Paripe, o Quebec. QNH em Salvador, 1-0-1-4, Victor Índia Juliette. Ô, Victor Índia Juliette. Prossiga. Para correção, é o Papatango Victor Mike Quebec. Eu chamei o designativo errado. Victor Mike Quebec, Papatango, ok. Controle em Salvador, é o Trip 5491, distante da Papá. Perdeu o contato com o Recife. Trip 5491, autorizado chegada BOMF, assim, identificação, desça para nível 070. 070, 5491. Oceania 6320, reduz a velocidade para 2100 nós. 210, Oceania. Na final, estabilizado. Na 3192, inicie redução para aproximação, completo final RNAV, torre 1 no 8, decimal 3. Cruzindo 183, 3192. Gol 328, autorizado 2000 pés, QNH 1-0-1-4, autorizado ILS em um glide, reporte estabilizado. Gente, desce para 2000 pés, 1-0-1-4, autorizado ILS, gol 1-3-2-8. Para o táxi, o TAN 3173, 89 a bordo, 4 horas de autonomia, oceano no Galeão. Porta 4000, 3192. 3192, eu informo, pista, cabeceira deslocada, 1200 metros. 1200 metros, 3192, obrigado. TAN 3566, cópia. Siga. Autorizado 170 Aracaju via Golf 677, decolada 10, esquerda, PUC Aracaju, 985022. Meia cópia, Aracaju 170, Golf 677, decola 10, esquerda, PUC Aracaju 5022198, controle. Chame pronto. Pronto no gate 1. Tá livre, chame táxi. Chama lá. TAN 3834, cópia. Na escuta, prossiga. Autorizado 370, Fortaleza, Upper Zulu 19. Decola 10, esquerda, Momo Frot. 119.85025. Autorizado 370, Upper Zulu 19. Decola da 10, Momo Frot, curva esquerda, controle 119.8, transponder 5025. 5025, chame pronto. 5025. Bravo XC Foxtrot, cópia. Pronto, cópia, Bravo XC Foxtrot. Autorizado, voo local, corredor forte, decola da 17, curva esquerda, 1000 pés, 119.8, 0120, Foxtrot. 0120, decola da 17, curva esquerda, voo local, chamada 118, pronto para acionamento. Foxtrot. 2 a bordo na bata, chama a 283, acionamento táxi. 50, mantendo 250. Gente, reduza a velocidade para 220 nós, trip 5491, número 5 na aproximação. 220, número 5, 5491. Azul 4082, vigilante, até 330, ainda restrito, aguarde. Dá 12 horas e 08, como é que? Bravo, 7630. Afirmativo, obrigado. 7702, Felipe, permanece vigilante, desce agora 110. Receptor localizador, gol no 328. Gol no 328, reduza para aproximação, complete final LS, é o Glide, torre 1 no 8, decimal 3. Torre 1 no 8, 3, gol no 328. A CA 6320, tráfego 1 hora, 7 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, é um tráfego de pequeno porte. Sente, senhora. CA 6320. Torre Salvador, gol 1328, boa tarde. Bom, 1328, boa tarde, continua a aproximação, aguarde, pista livre. Informa que você é deslocado 1 no 1.200 metros. Sente, gol 1328. 320, autorizada descida para 2.000 pés, autorizada LS on glide, reposto estabilizado. 2.000, Xanema 320, sente do glide. Solo, aos 29, livre à direita, chama solo 121, decimal 9. Direita 129. 3566, para o táxi. 1960 POB, alternando Recife, 3 horas de autonomia. Já do táxi via Índia Alfa 183 no ponto de espera da Delta. 14183 confirmando e 1014 ajuste. 30 prossiga. Podemos manter a presença para o A100 e direto à posição rotatória, pousar na pista 17. 73 no ponto de espera pronto. 3173, sente, manter o ponto de espera da Delta. Mantendo. Pate 1 no posição 2. Alfa Kilo, Pate 1 para o 2, 392. 0, complete final ILS, mantenha a minha escuta, aguarde transferência de comunicações. Aguardo, senhora, já tem 20. Salvador é Buenas, web 6702, informação Oscar, cruzou 150. Web 6702, aciona a identificação, reduz a velocidade para 2. 50 nós, desça e mantenha nível 060. Reduzindo 060, 6702. Controle o Vitor Maquedec para ingresso no telado. Oi. Boa tarde, 198. Reporte na rotatória ou visual com campo. Estará na rotatória ou Quebec? Controle, boa tarde, web 7672, ano transfere. Objeto 6721, contato radar na decolagem, saída Momo, suba nível 310. Saída Momo, 310, 6721. Trip 5491, desça e mantenha nível 040. 98, 040. Sentido contrário, vai ingressar naquilo, ok? Após ingressar na Delta, chama a torre 23. Gente. Tarde, voo 1-7-7-0. Sané 6320, completo final ILS, seu Glide, torre 1 no 8, decimal 3. Completa, seu Glide, 23, graça. Voo no 780, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desmantém a nível 070, Reduza a velocidade para 250 nós. 070, reduzindo para 250. Solicita o RNAV da 10. Gente, após ITAP será autorizado o gol no 780. 780. 3173, autorizado a alinhar e manter, preparando-se para a decolagem. Gente, alinha e já está pronto para a decolagem, tá? 3173. Voo no 328, solo 34, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. Direito, 19, obrigado. É o eco 120 da Passaredo. CS, tem no GPS. O limite de carro de comunicação de 50 milhas é só na proa de 1777. Isso vou para o 360. Salvador, gol no 328, livrou na Golf. No 328, prossiga na Alfa, informe antes daquilo. Não, prossegue via Alfa, informe antes do ataque, quilo, gol no 328. Sim, passaria 2230, prossiga. O trip tá visual com o Passaredo. 77, Papa Tango Victor, Mike Quebec, para ingresso circuito de tráfego, Torre 1 no 8, decimal 3. 23, Quebec. VIP 5491, autorizado 2000 pés, LS em glide, reporte estabilizado, tráfego ultrapassado. Passaria estabilizado, 91 da trip. Reporte 3 milhas da 17, trem de pouso baixar travado. Reporte 3 milhas da 17, Quebec. E modificou o plano aos 1625, passaria 2230, reporte na rotatória ou visual com campo. Rotatória, reportaremos 2230. Passarei 2230, inicie redução para aproximação número 2 para pouso na pista 17. O tráfego que é o precede é está a 3 milhas da final, passarei 2230. Estou visual com ele, temos ele em outcast, passou agora a rotatória já na final da pista 17. Estamos visual com a pista também. Ciente, então, passarei 2230 para ingresso no circuito de tráfego, como número 2 para pouso na 17, chame Toy 1 no 8, decimal 3. Muito obrigado e até amanhã. Web 6702, autorizado 3000 pés, QNH1 no 6, corrigindo, QNH1 no 0, 1 no 4, Web 6702. 1002, autorizado 3000, ajuste 10, 14. 7 livre, vento 190 graus, 190 nós. 7, nível pouso, Mike Quebec. Boa tarde, Torre, eu passarei do 2230, vai passar rotatória visual com o tráfego do meu colega na final da pista 17. 80, é autorizado nível 050. 050, vou no 780. Autorizado final do ano 7. Correção. Faço 360 pela esquerda, reposte interceptando o final do ano 7. Ok, vamos fazer então 360 ou 2230. Prevista Pucas e Pá, aguarde o corte. Pucas e Pá aguardando. Gol no 600. 30, azul 4061. Autorizado 350 para Maceió, sua rota é a Periwisque 58, decola da pista 10, esquerda Puca Zumbi, 119.8 e 5034 o transponder. 6702, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, chamada estabilizada, 6702. Trip 5400, desça para 1950. Tá, o Xanem é 320, livrou na sua escuta. E 320, prossegue via Alfa, Juliette, remota 13. Alfa, Juliette, remota 13, ciente, obrigado. Para, pushback, acionamento para 3834.